Tudo bem, desde semana passada que você não passa que nem manda mensagem pra eu tirar meu carro da praça. Tento ligar pra você, mas tu deixa na caixa, sem graça. Olha só, eu fico imaginando o que que aconteceu. Será que ela se mudou e não me avisou? Será que tudo era caô? Será que eu tô vivendo uma mentira sem você? Aqui na minha vida, só expectativa no meu coração. Vento, traz essa menina ou me leva embora dessa ilusão. Sem você, aqui na minha vida, só expectativa no meu coração. Vento, traz essa menina, embora essa dor. Quantos homens deu pra essa saudade, amor? Se o vento não te traz vocação nos sinais, tempo não vai pra trás, eu vou. Sempre querendo, mas não é pedir demais, os fatos são reais. A sua vida anda corrida, é assim mesmo. Ou tô mentindo pra mim? Será que ela mudou de endereço? Ou tô mentindo pra mim? Ou será que ela perdeu interesse? Ou tô mentindo pra mim? Será que ela perdeu o celular? Não pôde avisar, talvez ela não tenha sinal, tá passando mal. Deve ter dormido tarde, não pôde atender. Ou tô mentindo pra mim? Será que eu tô vivendo uma mentira sem você? Aqui na minha vida, só expectativa no meu coração. Vento, traz essa menina, ou me leva embora dessa ilusão. Sem você, aqui na minha vida, só expectativa no meu coração. Vento, traz essa menina, ou leva embora essa dor do meu peito. Ei. Será que eu tô mentindo pra mim? Será que ela realmente não tava lá? Ou tava só fugindo de mim? Se eu penso nisso, fico tensa, aperto um fino pra mim. Será que é só um compromisso que ela tem? Eu sei que eu fico louco pensando no que ela tem. Agora só frequento o bar que ela ia e atravessa a noite fria pensando se ela vem. Nunca pensei que eu fosse falar isso numa faixa. Mas se você ouvir essa aqui, gata, escuta sua caixa. Postal, que tal comigo ver o mundo de fora da caixa? A vida é um quebra-cabeça e só sua beleza comigo que encaixa. Rod. Será que eu tô vivendo uma mentira sem você? Aqui na minha vida, só expectativa no meu coração. Vento, traz essa menina, ou me leva embora dessa ilusão. Sem você, aqui na minha vida, só expectativa no meu coração. Vento, traz essa menina, ou leva embora essa dor do meu peito.